CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. Olá, bom dia! São 10 horas e 3 minutos deste sábado, 20 de julho de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu baixou na casa dos 11 graus nesta manhã de sábado. Está começando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz Futsal sofre nova derrota na segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Na noite de ontem, o time iguaçuense perdeu para o Cascavel pelo placar de 3-2. Já o Foz Cataratas Futsal Sub-20 viaja neste final de semana para a cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Começa neste domingo a Taça Brasil de Futsal Sub-20. Foz do Iguaçu tem aval da FIFA previamente para receber seleções para a Copa do Mundo de 2014. Presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, dá os detalhes da reunião dessa semana no Rio de Janeiro. E ainda Brasileirão e muito mais agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as informações de esportes, começando pelo futsal iguaçuense, já que ontem à noite a equipe do Foz Futsal abriu a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Mesmo jogando no ginásio Costa Cavalcante, o time iguaçuense não conseguiu conquistar o primeiro ponto nessa segunda fase da competição. A equipe até saiu na frente do placar com Marcelinho logo no começo de partida, mas acabou tomando a virada e o placar final foi de 3-2 para a equipe do Cascavel, mesmo o Foz Futsal criando boas oportunidades ao longo da partida. O resultado coloca o time cascavelense na liderança do Grupo A com 9 pontos. Já o Foz Futsal permanece na lanterna, ainda sem pontuar. São 3 derrotas em 3 jogos. E lembrando que restam mais 7 partidas nessa segunda fase, já que são grupos, é um grupo de 6 times. Todos jogam entre si, turno e retorno, totalizando 5 rodadas em cada turno, 5 partidas para cada equipe em cada turno. Os 4 primeiros avançam para as quartas de final da Série Ouro. Além de Cascavel e Foz Futsal, o Grupo A tem também a Copagril Marechal, Ponta Grossa e também a equipe do Quedas do Iguaçu e o Foz Cataratas Futsal, que só volta a jogar no Paranaense no dia 3 de agosto contra o Foz Futsal no duelo caseiro. O Foz Cataratas que embarca neste final de semana para a cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, vai encarar o frio lá do sul do país, mais ainda para o sul, né? Nós já estamos no sul, mas lá no Rio Grande do Sul vai encarar o frio da cidade de Carlos Barbosa, e porque neste domingo começa a Taça Brasil Sub-20. Ainda falando do Foz Futsal, já a gente fala da Taça Brasil, o Foz Futsal volta a jogar no dia 27 deste mês, no próximo sábado, em casa contra a equipe do Ponta Grossa pela Série Ouro do Campeonato Paranaense, segunda fase. Agora sim, o Foz Cataratas Futsal já está preparado para as disputas da Taça Brasil Sub-20. É a 31ª edição do torneio, que dessa vez vai acontecer na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. 10 equipes participam dessa disputa. E a primeira partida do Foz Cataratas nesse torneio nacional será contra os donos da casa, o Carlos Barbosa. O formato da disputa acontecerá com jogos entre todas as equipes dentro dos grupos. São 2 grupos com 5 equipes cada. E os 2 melhores de cada chave avançam para a semifinal. Os vencedores da semifinal se enfrentarão na grande decisão marcada para as 10 horas da manhã do próximo sábado, dia 27 de julho. As equipes participantes da Taça Brasil Sub-20 de 2013 estão divididas em 2 grupos. No grupo E1 estão Associação Desportiva Jaraguá de Santa Catarina, Associação Atlética Esmaque Ananindeua do Pará, União Jovem Rincão, do Rio Grande do Sul, Aliança Esportiva Peixe, do Distrito Federal, e o Goiás Esporte Clube, o tradicional Goiás, lá da cidade de Goiânia. No grupo E2 estão, além do Carlos Barbosa, atual campeão gaúcha, também a equipe da Casa Espanha, Botafogo, do Rio de Janeiro, Clube Passense de Natação, de Minas Gerais, o Agap do Ceará, o Agap, melhor dizendo, do Ceará, e União Dependente de Pais e Atletas, que é a Unipa, né? Pois, apesar do nome atual, o nome atual do Foz ter mudado para Foz Cataratas, no CNPJ ainda está como Unipa, porque o time ganhou o Paranaense do ano passado com o nome de Unipa. A estreia do Foz Cataratas, como já disse, é amanhã às 4 da tarde contra o Carlos Barbosa. Os próximos jogos na primeira fase do time iguaçuense. Segunda-feira, 7 da noite, contra o Clube Passense de Natação de Minas Gerais. Terça-feira, novamente às 4 horas da tarde, contra o Ágape do Ceará. Na quarta-feira, enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro às 8h30 da noite. Na quinta-feira, a equipe iguaçuense folga para saber aí se vai avançar ou não para as semifinais do torneio. É uma grande competição que acontece lá na cidade de Carlos Barbosa, a Taça Brasil Sub-20. Agora são 10 horas e 10 minutos. Boa sorte ao time do Foz Cataratas Futsal, que viaja neste final de semana lá para a cidade de Carlos Barbosa. Agora vamos falar de Copa do Mundo 2014. Essa semana, representantes do Fundo Iguaçu e da Prefeitura Municipal aqui da cidade de Foz do Iguaçu estiveram no Rio de Janeiro, onde se reuniram com membros do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014. Na pauta estavam as possíveis sedes ou apresentação do projeto para Foz do Iguaçu ser um centro de treinamento de seleções durante o Mundial que acontece no ano que vem aqui no país. O presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, falou a respeito dessa reunião e do parecer favorável que a FIFA deu aos projetos apresentados. Nós fizemos a apresentação dos projetos técnicos, fomos acompanhados de arquiteto, de engenheiro agrônomo, de consultoria, de uma equipe especializada que trabalhou aí ao longo dos últimos meses nos projetos para candidatura de Foz do Iguaçu. Defendemos lá a inclusão de 3 campos e de 3 hotéis. É claro que na sequência nós vamos nos concentrar em uma dessas alternativas. Ainda não sabemos direito a qual. Vai depender muito da avaliação agora técnica que vamos fazer junto com os dirigentes do comitê organizador da Copa do Mundo no Brasil e também de acordo com os interesses das seleções, né? Nós temos que ter essa sensibilidade agora de captar esse interesse das seleções e fazer as adequações necessárias. Vai depender muito da nossa capacidade de execução dos projetos apresentados e, ao mesmo tempo, despertar o interesse das seleções em se estabelecer em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está numa localização estratégica, a menos de uma hora de 3 sedes da Copa, que são Curitiba, Porto Alegre e Cuiabá, e a menos de 2 horas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília. Então, nós estamos numa posição hoje muito, muito estratégica. Sem falar que as nossas candidaturas, tanto de campos do ABC, do Flamengo e do Iguaçu Resort, como dos hotéis, o Bourbon, o Mabu e o próprio Iguaçu Resort, eles estão na menor localização que se tem hoje no Brasil em termos de aeroportos. Ou seja, tanto os hotéis quanto os campos estão muito próximos do aeroporto. Então isso facilita muito a nossa candidatura. Está aí, portanto, o presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, falando aí sobre a reunião ocorrida essa semana no Rio de Janeiro com membros do comitê organizador local da Copa do Mundo, que aprovaram previamente aí os projetos para Foz do Iguaçu receber seleções. Claro, faltam ainda obras de melhorias, mas a cidade está ao que parece, no caminho certo para poder receber seleções para o Mundial do ano que vem para treinamentos, já que as sedes já estão definidas para os jogos. Agora na linha com a gente está o vice-presidente da Associação Atlética Foz Cataratas, Armando Garcia, para falar a respeito de uma parceria que foi assinada essa semana com o Foz do Iguaçu Futebol Clube para a disputa do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino de 2013. Armando, como é que foi feita essa parceria e os benefícios que podem trazer aí para a Associação Atlética Foz Cataratas? Bom dia! Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da CBN. Essa parceria foi feita visando o crescimento do futebol feminino na cidade, né? Que são dois nomes, dois trabalhos muito sérios no futebol, sendo que o Foz do Iguaçu Futebol Clube é um clube profissional. Nós já vimos tecendo comentários, simpatias para a viabilização desse projeto. Isso vai engrandecer muito o futebol feminino, a nossa marca, o nosso trabalho. O Foz do Iguaçu vai entrar com todo o uniforme dele, tá? E vai nos dar o registro na federação, porque nós não tínhamos, né? Nossa associação é de cunho de futsal, né? E esse ano estamos partindo para o futebol de campo, então vamos usar a marca Foz do Iguaçu Futebol Clube, porque é um clube de tradição, é um clube que já foi campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, foi campeão paranaense. Isso faz com que seja mais fácil agregar patrocínios para que a gente possa, que nós possamos realizar esse empreendimento, que a gente está tendo muita dificuldade nisso, né? Devido à atual crise econômica que está passando na Tríplice Fronteira, né? Então, só veio agregar. E diante disso, estamos fechando outras parcerias, né, que em breve nós teremos o prazer de anunciar para vocês, né, para que Foz do Iguaçu continue sempre tendo equipes de futebol feminino e futsal de nível. Agora, Armando Garcia, financeiramente também é boa essa parceria para vocês, até porque, como você já disse também, tem o fato da inscrição na Federação Paranaense de Futebol, também o fato de alojamentos que o próprio Foz Futebol Clube poderá oferecer com a casa do atleta que é utilizado para o time masculino, né? Certamente. Nós temos essa facilidade de captação também, juntando feminino e masculino no nome só, num projeto só, né? E já está confirmado pela pessoa do Arife, do Loli, que nós possamos, pelo menos, nos jogos escolares agora que vai ter, que nós vamos representar a cidade na fase final dos jogos escolares, que é um dos nossos focos do futsal, que nós possamos nos concentrar, a equipe lá, para que possamos alcançar o êxito de tentar um campeonato e as Olimpíadas Escolares. Agora, quanto à continuação dessas atletas lá para o campo, nós ainda estamos em negociação. Atualmente, nós contamos com 3 alojamentos, tá? Mas são alojamentos menores, então dificulta, tem muito gasto de logística, de transporte e tudo. Então seria ideal, mas a gente ainda está em negociação com o Oli, com a Arif, para ver se isso é possível. Seria uma realização de mais um sonho, seria mais fácil, mas ainda não está nada confirmado. O arbitral deve acontecer no final de julho em Curitiba, já confirmado aí para a disputa iniciando em agosto do Campeonato Paranaense? Certamente, o arbitral agora é dia 30 ou 31, se não me engano, tá? Eu ainda tenho que confirmar a data, mas é um desses dois dias, tá? Nós vamos mandar um representante, nós já temos a confirmação que pelo menos 5 times, tá, estão acertados, que seria o Novo Mundo, tá? O Colombo, o Açaí, a ADE e nós, tá? Existe a possibilidade de um 6º time, que seria da região de Londrina, mas não está confirmado justamente pela dificuldade que Londrina, todos nós estamos passando para captação de recursos. Vai ser tipo assim, são poucos, mas são bem qualificados. A gente vai tentar fazer o possível para representar bem a cidade. Agora, Armando Garcia, a história da Associação Atlética Foz Cataratas, como você mesmo já disse, sempre foi embasado no futsal, com categorias de base, e agora iniciando esses projetos no futebol, participando pela primeira vez do Campeonato Paranaense. E vai encarar também uma equipe que já participava aqui na cidade, que é a equipe do Gesi Damasceno, né? A ADI, Associação Desportiva Iguaçuense. Qual será o objetivo do Foz Cataratas nessa participação? Claro que não dá dá para dizer em título ou apenas formação de atletas mesmo no Campeonato Paranaense? Olha, a gente tem uma equipe muito qualificada, uma equipe que já representou bem a cidade, um projeto fantástico do Gesi, que está com o Vitalita na frente também. Eles vêm treinando, vêm focando desde o início do ano nisso. É a favorita, ao meu ver, o Açaí e a equipe da ADE, até por causa do trabalho profissional que eles vêm desenvolvendo. A nossa equipe vem, sim, tá? Um outro projeto, uma outra filosofia de usar, valorizando as pratas da casa para que a gente possa atingir esse objetivo. Vamos tentar, nós conseguimos fazer uma espinha dorsal para que a gente tivesse dentro desse grupo uma experiência, que são 6 atletas que já compuseram o time antigo, que representou a cidade, tá, e foi campeão. São atletas que já têm títulos, atletas de seleção brasileira, e o restante tudo composto por atletas da cidade que estão em revelação. Então, sim, vamos tentar fazer um bom trabalho, tá? Mas não somos o favorito. O favorito realmente é a equipe da ADE e do Açaí. Eu até considero elas duas as principais, mesmo porque Colombo e Novo Mundo também estão tendo uma dificuldade na formação do plantel. Só para finalizar, Armando Garcia, o nome da equipe vai ser Foz Cataratas Foz Futebol Clube ou apenas Foz Futebol Clube? Como é que vai ser? Para não confundir o torcedor até, né? Olha, o nome vai ser junção de 2 projetos, de 2 associações. Tá? O Foz Cataratas, a Associação Atlética Foz Cataratas, é a nossa, registrado no CNPJ nosso, entendeu? O nosso nome há muito tempo. Então nós vamos jogar como Associação Atlética Foz, vamos jogar com os Foz Cataratas Pós-futebol feminino. Armando Garcia, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Sucesso para você aí nessa nova parceria e no Campeonato Paranaense. E que tenha bons resultados para as 2 equipes, né, de Foz do Iguaçu neste estadual de futebol feminino. Eu que agradeço, e essa representatividade no campeonato faz com que o Foz do Iguaçu tenha uma força expressiva no esporte feminino, em todas as. Em futsal e futebol. Muito obrigado, meu. Ok, falei aqui com Armando Garcia, vice-presidente da Associação Atlética Foz Cataratas, que essa semana fez uma parceria com o Foz do Iguaçu Futebol Clube para as disputas do Campeonato Paranaense de 2013, que começam em agosto. No passado, em 2010, o Foz Futebol Clube fez uma parceria com a então equipe do Foz Cataratas, que tinha apenas o nome Fantasia Foz Cataratas, que era comandado pelo Gesi Damasceno, conquistou o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil, não, foi vice-campeã da Copa do Brasil em 2010, vinha a conquistar no ano seguinte essa competição. Uma parceria que na época deu sucesso. Esperamos que repita aí o sucesso agora com a Associação Atlética Foz Cataratas. Esse sim, o verdadeiro Foz Cataratas que tem no CNPJ, né? Pelo menos é o que está registrado. E mais uma parceria com o time aqui da cidade. Agora são 10 horas e 21 minutos. E para finalizar o CBN Foz Esportes, Campeonato Brasileiro, Série A e B. Na Série B, ontem o Paraná Clube goleou o América de Natal por 4-0 e subiu para a 6ª posição com 15 pontos, ainda fora da zona de classificação para a Série A do ano que vem. Ontem também o São Caetano perdeu em casa para o Guaratinguetá por 1-0. Hoje a CBN transmite, a partir das 3 horas da tarde, Figueirense e Palmeiras, direto do estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. A partida começa às 4h20 da tarde. Na sequência, tem São Paulo e Cruzeiro na transmissão da CBN, Série A do Campeonato Brasileiro. A Série A que também vai destacar amanhã Atlético Paranaense e Corinthians, às 4 horas da tarde, aqui na rádio que toca notícia. Mas a rodada tem ainda hoje, além de São Paulo e Cruzeiro, Botafogo e Náutico no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, Criciúma e Grêmio em Santa Catarina. No domingo tem Vitória e Bahia, o clássico Bavi no Fonte Nova, Internacional e Flamengo, Santos e Coritiba, Fluminense e Vasco no Novo Maracanã, primeiro clássico carioca no Maracanã, e Goiás e Portuguesa, além de Atlético Mineiro e Ponte Preta. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista, hoje com a colunista e cidadã honorária de Foz do Iguaçu, Maria das Graças, e às 11 horas da manhã tem o CBN Turismo na apresentação de Maurício Freire. CBN Foz Esportes volta sábado que vem, até lá! CBN Esportes.